episódios. De longe a morte vem que vem, você não está nada bem. Agora é menos um irmão na vila. Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser. Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser. Vai vendo sangue bom como esse mundo é cabuloso. Quando a fumaça me atrai, lembro tudo de novo. Eu vi sua conquista, eu vi seu primeiro oitão. O tempo passa e o crime cresce sem noção, irmão. Foi só o que restou da Assunção na vida dura. Indignado com tudo, ódio na mente, ferro na cintura. Vida suburbana é dois palitos pra matar ladrão. Complexo carcerário é 3000 graus, sabedoria é um dom. Puta pente fino que os capa deu na favela. Lembro de você em cima daquela sequela pior. Cheirando inconsequente perto dos menor. Quebrou pedra de pó com pedra de dominó. Pé na porta. Você sabe o que é. Chegou a hora. Ela é o mundo já. Canalha, matou um moleque doido que nunca deu falha. Gentalha, gentalha, covardia invade a área. Só fuzilou a barca porque tinha sentimento. Depende do amor que tiver cravado no seu peito. Sem pai, sem mãe, sem noção da vida. É Deus no céu, menor na fita, que é pra trincar com os 30. Cadê você pra trocar um boné comigo? Bolar umas ideias, buscar sua calça de abrigo. Cadê você, amigo? Cadê você, amigo? Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser. Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser. Hoje amanheci na maior expectativa. Vou fazer um clipe, assim como você dizia. Rolou uma pá de comentário lá na vila. Uns capa de pistola vomitou que alguém matou polícia. Que as quadradas falou bem mais alto que o estado. Que os infratores de São Mateus estão correndo errado. 1533 batizado pelo crime, ó. Polícia, polícia, nosso time é nosso time. Falei pra você não botar fé em fardado. Cê tá ligado, irmão? Por mim cê não é. Era afinado, nada neste mundo, sangue bom nos conforta. Quando vê o mundo inteiro quebrando a sua porta, minha proteção morreu na cruz, farda me incomoda. Lembro dos PM lá na curva fuzilado. Lembro de você assassinado lá no mato. Guerra de justiceiro e facção é só maldade. Que girem os tambores, que lutem pela liberdade. Revoltador no sentimento foi o que restou. A poética da vida que aprendi hoje só traz amor. Periferia ensanguentada, malandro vai que vai. Quando os de baixo se movem, quem tá em cima simplesmente cai. Eu lembro de você de bermuda e chinelo. O pacto de criança, o sonho do castelo. Nosso mundo realmente é esquisito. Saudade. E a alma vai pro infinito. Cadê você, amigo? Cadê você, amigo? Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser. Lembro você de bermuda e chinelo. Sua presença faz falta, moleque. Foi como disse um parceiro de fé. Tudo vai ser como Deus quiser.